no rendo pai engravatado, filha da puta que é capaz de criar doença pra ganhar lucro com a cura. Eu lembro daquele sujeito que disse quando fosse eleito ia fazer isso e aquilo, só que eu não vi nada feito. E daqui eu vejo sangue de inocente, segregação, mas na baixada o que tá em alta é a tal de corrupção. E me disse tudo, eles pedem calma para a população, mas se for brigar pelos direitos, eu tô disposto a trocação. Estando certo ou não, minha convicção é de que quem escreveu ordem progresso na bandeira não morava aqui. Eles devem achar que ser humano é só na zona sul, enquanto os ricos tão de boa, os pobres só tomam no... A Dilma não legaliza, o pai só aumenta a passagem, a verba recolhida investe armamento pra acabar com o baile. Alta classe no debate diz que nós não presta, legal mesmo deve ser eles pôr dinheiro na cueca. Avisa pra eles que a baixada tá em cena e que o sistema agora vai ter problema. Você se revolta ou se conforma? Tanta desigualdade e violência e eles só olham pra copa. Mantém minha brisa questionando a ironia de por que a passeata da paz às vezes termina em briga. Ei, mano, me diga, será que só eu acho um absurdo a fila do Bolsa Família? Minha linguagem chula explana a ditadura que diz que rap é marginal e quadradinho é a cultura. Tô largando pedrada, põe um capacete na fuça pra fuder império que fala, mas não faz porra nenhuma e sem apologia. Mas pergunto pra você, quem ferra mais o Brasil? PT, BPT ou CV? Aí você vê, fica esperto, irmão. Desliga o Faustão, presta atenção no mensalão. Alienação, sou big burros no Brasil. Corrupção, Dilma vai pra puta que pariu. Deputados e senadores andam em demanda de encher o bolso de dinheiro e ver os pobres se fuder. Brigando por poder, eles juram que vão fazer. Projeto Minha Casa é Minha Vida, meus impostos é teu lazer. Avisa pra eles que a baixada tá em cena e que o sistema agora vai ter problema. Você se revolta ou se conforma? Tanta desigualdade e violência e eles só olham pra copa.